manhã, tô de volta no trabalho. Eu te confesso, dessa vida estou cansado. Infelizmente não nasci filho de playboy. Vou vivendo e aprendendo a ser super-herói. Salve, salve, rapa, que defende a casa. Malaco velho tem história e conta com muita calma. Seria muito fácil ficar aqui me apresentando, que eu sou Belgrano, fui ciclano, que eu tenho um plano. A vida não é fácil pra quem vive de correria, de dia a noite, ai, da noite e dia. O mundo gira e parado, não vou ficar. Vou interagir, não, não, vou vegetar. Sei que todos nessa terra é capaz. No jogo da vida, quem pode menos chora mais. Mas o humilde que clama pelo Senhor, em virtudes da vida, aprende a ser lutador. Só os malacos velho sabe da missão. Cada um na sua, né, não. Mas fazer o que se a vida me ensinou? Repudiar o mal que o sistema implantou. Só os malacos velho sabe da missão. Cada um na sua, né, não. Mas fazer o que se a vida me ensinou? Repudiar o mal que o sistema implantou. Consideração aos grupos do interior. Identidade negra e a banca do terror. Só um por amor, dois por dinheiro. Traços opostos e aí só tem guerreiro. Campinas no ar, MDR no ar. Artigo pesado, Hortolândia se pá. Detenta primária, preste atenção no trem. Salve, CDHU, Glen Glen. O raciocínio é ativo, a versão é brasileira. Do cafezinho, irmandade, firmeza. Como poderia deixar de falar? DJ, ICJ, tremendão. Do lado de lá, sobrevivente tem que ser. Salve, Marcio, Rodrigo, da banca do camelô. Jamais passo batido, sempre aperta sua mão. Salve, favela, que é definição. Só os malacos velho sabe da missão. Cada um na sua, né, não. Mas fazer o que se a vida me ensinou? Repudiar o mal que o sistema implantou. Só os malacos velho sabe da missão. Cada um na sua, né, não. Mas fazer o que se a vida me ensinou? Repudiar o mal que o sistema implantou. Codinome Brutal vive a vida como ela é. Assim como o saudoso Bezerra falou: malandro é malandro, mané é mané. Graças a Deus nunca tive que pisar em ninguém pra ser a pessoa que eu sou. Tanto A ou B, sempre será a mesma atitude e o mesmo caráter. Definição, nego, vem com nós. Vejo os malucos na deprê, na neurose. Outros no contato socialmente tomando corre. Nessa vira snob, não quero me envolver. No meio dos pipoca que só quer se aparecer. E a tiazinha que reclama do seu marido, que trai ela com a prima e a filha. Também já desandei, hoje vivo de migué. Bem acompanhado, respeito minha mulher. Mina de fé, de atitudes sinceras. Quem não é malaco, velho, se joga, me erra. Deus deu o dom, se é pra ser, então eu sou. Poeta periférico,